Veja comigo, Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus 6, 25. Uma palavra do Senhor Jesus que aborda esse tema da ansiedade, dessa agitação interior que se manifesta, inclusive nos relacionamentos, às vezes, até nos relacionamentos domésticos, em casa. Diz ali, 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios, os que não creem, é que procuram por estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Por que será que o Senhor Jesus trouxe esse assunto? Ele estava terminando o chamado Sermão do Monte. Centenas, milhares de pessoas tinham ouvido Jesus pregar. Jesus trouxe um ensino em particular para os apóstolos. Muita gente ouviu uma pregação geral e para os apóstolos uma pregação particular. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Lembra aqueles homens, os apóstolos, muitos deles eram pescadores anteriormente. O próprio Mateus era um oficial da Receita Federal, deixou o trabalho para seguir Jesus. Aqueles homens tinham algumas perguntas e eles fizeram essas perguntas ao Senhor e o Senhor respondeu. Eles perguntavam, Senhor, o que é que nós vamos comer? Como vai ficar o nosso futuro? É isso que eles estão perguntando. O que é que nós vamos beber? Senhor, o que é que nós vamos vestir? E eram perguntas honestas, perguntas que todos nós fizemos. O Senhor não está criticando se você pergunta o que é que eu vou comer, o que eu vou beber. Não é essa crítica. A crítica está na ansiedade. Você percebeu? Olhe comigo aí. Por três vezes o Senhor falou da ansiedade, desse coração agitadíssimo. Verso 25. Não andeis ansiosos. Verso 31. Não vos inquieteis. É a mesma coisa. Verso 34, não vos inquieteis. Mas cá entre nós, se você fosse um dos 12 apóstolos, a tua vida mudou radicalmente. Eles tinham, alguns deles tinham até uma empresa de pesca. Largaram os barcos, largaram as redes, deixaram ao cuidado do pai deles, que também fazia parte daquela sociedade de pesca. Eles têm perguntas pela frente. O problema não é a pergunta, o problema é o coração. Que estava atribulado ao máximo. Quando uma nova fase da sua vida, você sabe que vai ter que dar um passo. Ou você tem uma dúvida, que caminho seguir? ou seus filhos. Vem ou não vem uma dose de inquietação dentro de nós? Vem. Quando você, alguns de vocês já encerraram a fase de trabalho em empresas, e agora vou entrar na minha aposentadoria. Não vem algumas perguntas a quem está chegando lá? E agora? Será que vou ficar inativo? Será que vou entrar em depressão por não fazer nada? Será que vou me tornar um velho ranzinza que ninguém aguenta? E a gente vai se fazendo perguntas. Bom, perguntas você até pode fazer. Só não pode deixar o teu coração ficar daquele jeito que perde o sono. Ansiedade tira o sono. Você já perdeu o sono, não perdeu? Eu ia poder perguntar, quem é que nunca perdeu o sono? Por causa de uma preocupação que apareceu repentinamente. Ou uma preocupação que vem se instalando gradativamente. E cada vez você dorme menos. Todos nós já perdemos sono, não perdemos? Ou por causa de nós mesmos, às vezes por causa de uma situação familiar, às vezes por causa de uma situação profissional. Todos nós. Mas o Senhor está dizendo, sabe o que é nós? O Senhor dá alguns motivos para nós nos aquietar, para tranquilizar o nosso coração. Ele diz, olhem as aves do campo. Olhem as aves que estão circulando. Seja no campo, seja voando pelo céu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui já caçou passarinho quando era criança? Pequenos pássaros. Ah, até tu, Miriam. Olha, outras senhoras caçaram passarinhos também. Geralmente os meninos caçam mais. Aqui no interior do Rio Grande do Sul, qual era o pássaro mais cobiçado pelos caçadores? Mas não um pássaro para decoração, não para comer. Você já pensou em comida, né, Celso? Um pássaro para decoração, para cantar lindo, o cântico é lindo, ele é lindo. O mais procurado é o cardeal. Sabe, aquele que tem um tupete vermelho, uma cor que ele é um cinza, pássaro muito lindo, que Deus desenhou com detalhes. Quanto mais lindo, mais caçado. Agora deixa eu fazer uma pergunta ao contrário. Qual é o pássaro mais desprezado? Ó, já disseram tico-tico, tem um mais desprezado ainda. O pardal. Pobre do pardal, você não tem pena dele? Alguém é feinho. Não tem cântico nenhum, ainda entra ali nas nossas casas, debaixo do telhado para fazer ninho. Alguns dizem, é uma praga urbana. Até dá multa. Ah, tem o pardal que dá multa. Mas vejam, mas não é desse que eu estou falando. Hein? Mas vejam, irmãos, eu nunca vi ninguém caçando pardal. Só se é para matar para o bichinho. Mas foi Deus que fez o pardal. Até o Senhor falou, não cai um pardal no chão, morto, sem o consentimento de Deus. Um motivo para você não se preocupar, você vale mais que todos os pardais do mundo juntos. Você vale mais aos olhos de Deus. E o cuidado de Deus está sobre ti mais do que todas as aves mais belas do mundo juntas. Você vale mais. Um motivo para não se preocupar. Os apóstolos, fazer a pergunta não é o problema. Volto a dizer, o problema é a ansiedade. As flores. Ah, provavelmente cada um de vocês tem suas preferências de flores. Qual a flor que você julga entre as mais bonitas? Eu sei que é difícil ter uma mais bonita, mas entre as mais bonitas que você julga, pode me dar o nome de algumas flores aí? Rosas são bonitas, sim. Orquídeas, bah, tem mais de 30 mil tipos de orquídeas, você sabia? Lírios, bom, já está surgindo as flores lindas. Agora, tem alguma flor que você não dá valor nenhum? Deixa eu contar uma para vocês. Eu me criei lá no interior. E por agosto, setembro, aparece nos campos onde o pessoal planta. Aparece uma florzinha chamada mal me quer, bem me quer. Alguém lembra? Uma flor amarela. Quando a gente era criança, fazia o que com ela? Vai tirando as pétalas. E aí queria saber se a moça gostava da gente, né? Ou se o moço, mal me quer, bem me quer. E quando tu via que ia dar mal me quer, tu dava um jeito de pular para ser bem me quer. Todo mundo quer ser bem-quisto, viu? Mas conhece aquela florzinha? Ninguém gosta da pobre flor. Pergunta para o pessoal, aquilo chega a ser uma praga nas lavouras. Até diziam que o ano que dava muita, eles chamam de flor amarela no interior, o ano que dá muita flor amarela é ano de escassez, pouco dinheiro. Não sei se tem a ver se aquele negócio estraga o campo ou alguma coisa assim. Aquela florzinha que ninguém valoriza, que é tida como inso, foi feita por Deus. Deus cuida da chamada flor amarela também. Não vai cuidar de ti? Mais um motivo para você não se deixar tomar de preocupação. Esse ano está praticamente encerrado. Eu acho que você não conseguiu resolver tudo o que gostaria. Eu também não. Tem coisas que eu, se eu pudesse até o dia 31, ainda pôr o ponto final, mas eu sei que não vai dar, vai ficar pendências. Mas eu não posso deixar meu coração, eu não consegui agora desesperar. Não. Deus, eu vou descansar em ti. Eu vou confiar no Senhor. Que mesmo que o calendário dê uma virada, a vida é dia a dia, meus irmãos. Quantos de nós já perdemos muito mais do que sono? Perdemos saúde, arrumamos uma gastrite, alguns chegam a adquirir uma úlcera de tanta preocupação. Quer mais uma coisa? O Senhor diz mais um antídoto para vencer a preocupação. Verso 33, pode olhar comigo? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, quer dizer, a vontade de Deus. E estas coisas, comida, bebida, vai ser acrescentado a nós. Quando você busca Deus, uma paz de Deus vem no teu coração. Os problemas estão aí. Uns mais, outros menos. Às vezes a gente tem uma folga. Depois eles retomam, muitas vezes com força. Novos problemas aparecem. Mas quando você está de bem, bem com Deus, sua fé fortalecida, você está buscando as coisas de Deus em primeiro lugar. Você não vai ficar ansioso. Ah, pastor, eu estou muito triste nesse Natal, porque eu não posso dar um computador novo para o meu filho. Se alguém pensa assim, eu estou dizendo que você está com um pensamento errado. Esse ano, pastor, as coisas não foram tão bem, então eu não consigo fazer aquela ceia de Natal. Não deixa isso tomar conta do teu coração. Não deixa. Quando eu era criança, o que eu mais queria no Natal era uma bicicleta. Até hoje a bicicleta não chegou. Mas, eu vou dar o testemunho que a Tânia também deu. Véspera de Natal, nós íamos para a igreja. E lá tinha o culto de Natal. E nós, depois do culto de Natal, vínhamos para casa. Acendia as velas do pinheirinho também. Pinheirinho que a gente ia cortar um galho no mato. E ali o meu pai era músico, teu pai também era cantor. Nós cantávamos os hinos de Natal. Vejam, se vocês me perguntarem que presente tu ganhou quando tinha 7 anos, quando tu tinha 5 anos, quando tu tinha 9 anos, não sei. Mas uma coisa eu sei, todas as noites de Natal, nós sentávamos ali e adorávamos a Deus da maneira que sabíamos, com os hinos de Natal. Lembro até hoje. Vê o que sobrou, foi o material ou foi o espiritual? Na minha lembrança, na tua lembrança, foi o espiritual. Eu já passei noite de Natal, irmãos, quando uma vez eu estava numa cidade. E os irmãos lá, eu estava até junto com os irmãos. E na noite de Natal, não sei se esqueceram, ninguém me convidou. Eu morava sozinho naquela época. Ninguém me convidou para nada, para janta, para estar junto com a família. Sobrei. Esqueceram de mim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Aquilo não me trouxe mal. Não me trouxe mal-estar, eu não saí reclamando, pobre de mim. Olha, na noite de Natal, está todo mundo comemorando e eu aqui sozinho. Não, sabe o que eu fiz? Era uma grande cidade e eu saí pelas ruas. Eu disse, onde é que tem uma igreja evangélica? A primeira porta que eu achar, eu vou entrar. E achei um grupo de irmãos aquela noite comemorando o Natal. Tinha um culto especial de Natal naquele 24. Entrei ali. E ali foi a minha noite de Natal, porque sabe o que era o mais importante? Não era nem a janta, nem a companhia de pessoas, mas a companhia do Senhor. Claro que eu amo companhia de pessoas. Se aquela noite alguém tivesse me convidado, eu teria ido. Mas, irmãos, nós não podemos ficar perdendo tempo nos lamentando que alguém esqueceu de nós. Ou então deixar uma amargura entrar, ou uma inquietação e o teu coração fica agitado. Não. O Senhor está dizendo aqui, busca o reino. Busca o reino. Busca a presença. O título do nosso livro, você viu? Buscai, pois. E aí tem pontinhos, que é a continuação desse versículo. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E quando você está buscando as coisas de Deus. Meus irmãos, às vezes não vai ter o dinheiro que você gostaria de ter. Muitas vezes não vai ter o presente que você imaginou para si ou para os seus filhos. Não vai dar. Mas eu vou te dizer o que teus filhos mais vão lembrar. Vai ser o que você der para eles da parte de Deus. Valores espirituais da parte de Deus. Não entra em depressão e nem em tristeza no teu coração. Nem te sente mal. Se aquilo que você sonhou para esses dias, não vai conseguir. Mais importante. É se você procurou pelos valores eternos, valores de Deus. Quando o Senhor fala dos pássaros aqui, quando o Senhor fala dos lírios do campo, das flores, não é um convite à preguiça. Deixa eu ver algum jovem aqui de 20 e poucos anos. Quem tem 20 e poucos anos aqui, me dá um sinalzinho. Vocês já estão contribuindo com o INSS? Já pagam a futura aposentadoria? Já? Você acha que Jesus proibiu isso? Não. Eu comecei a pagar com 23 anos. Quando nós começamos a pagar, por exemplo, o INSS, que é a aposentadoria pública, você começou a se aposentar já. Jesus não está proibindo o planejamento, a prudência. O que Jesus está proibindo, alguém podia tirar um conceito errado daqui. O que Jesus está proibindo é a ansiedade. Sabia que uma pessoa pode se aposentar com muito, muito bom salário e ainda assim ser tomada de ansiedade? Viver em ansiedade, porque dinheiro, por mais que você tenha, se você não tem o reino de Deus no seu coração, você sempre vai dizer, está faltando, está apertado. Falta mais, eu quero, é ou não é? Isso, no popular, é um saco sem fundo. Mas se você tem o Senhor, você pode sonhar ter mais, não por ganância, não para preencher uma falta sua, mas para que o reino de Deus ganhe mais. Esses jovens que estão se formando, Augusto e outros aqui, eu vou dizer para vocês, vocês estão com uma profissão muito boa, mas se o reino de Deus não ganhar nada, então não valeu ter essa formação. Entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? O reino de Deus tem que ganhar com a nossa profissão. Com aquilo que nós temos de dinheiro, o reino de Deus tem que ganhar. Porque afinal, somos o que somos. Por causa do Senhor. Você só tem saúde por causa do Senhor. Você só tem inteligência por causa do Senhor. Você tem família por causa do Senhor. Tudo, tudo, em última instância, é por causa do Senhor. Se aquilo que você faz, só você tem proveito, então a pessoa não entendeu ainda o que é ser cristão. Eu digo, às vezes, um dia veio uma pessoa, pastor, ora por mim, por prosperidade. Eu digo, eu oro, irmão, mas eu tenho, antes de orar, eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus colocar na tua mão uma condição muito melhor, a obra de Deus ganha alguma coisa com isso? Ganha. Então vamos orar. Porque se me dissesse não ganha, eu não vou orar para criar mais um egoísta. É ou não é? Vamos criar mais um egoísta. Busque primeiro o reino de Deus. E a inquietação, a preocupação, ela vai sumir da nossa vida. Claro, eu sei, o apóstolo Paulo um dia disse, ele estava sendo muito perseguido. De cidade em cidade, ele ia pregar e vinha gente atrás dele, até para matá-lo. E o apóstolo Paulo, ele disse, eu senti o golpe, como se fosse uma luta, eu senti a pancada e caí no chão. E aquele tipo juiz que fica contando quando o lutador está no chão, 1, 2, 3, até 10, aí terminou a luta. Paulo disse, eu senti o golpe, estou no chão, mas eu não estou destruído. Às vezes a ansiedade te pega, não te pega? Nós não somos super-homens, super-mulheres. Não vamos... Ah, pastor, vai ver que tu é um super... Não, eu sou igual a vocês. Igual a vocês, eu tenho que buscar Deus para diariamente fortalecer a minha fé. Se eu não buscar Deus, eu viro um fraco como uma pessoa que nem conhece a Deus. Sabe o que a gente faz para matar a fé? Nada. Como é que mata o fogo? É só não botar mais lenha. Não faz nada, né? Se você não fizer nada, o fogo morre sozinho. Fé é assim. Se você não buscar, por isso Jesus está dizendo, buscai. Buscar exige esforço, determinação, vontade. Eu quero buscar. Olhe comigo na sua Bíblia, versículo 32. Ali diz, os gentios, os que não conhecem a Deus, eles é que procuram estas coisas. Eles só vivem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Roupa, roupa, roupa. Agora, no nosso tempo, tecnologia, tecnologia. Se eu não tenho o melhor celular, eu me sinto inferior. Tem gente assim. Agora tem, parece que um celular novo aí, o Galaxy, né? É? Quem é que é bom de tecnologia? É um celular? É um super celular. Me disseram que custa 1.400. Até mais. Então, de repente, alguém pensa assim, ah, e se eu não tenho um Galaxy? Galaxy, anos atrás, era um carrão, né? Quem é os mais velhos, aí lembra? Chama de banheira, né? Agora o Galaxy cabe no bolso. Se eu não tiver um Galaxy, eu me sinto menos que os outros. Irmãos, que isso? É ou não é? Se eu não tiver o carro novo, o carro esse, eu me sinto... Não, irmãos. Nós temos que procurar o reino de Deus. Procurar implica em sair por aí procurando mesmo, até achar. Buscar implica em nós nos movimentarmos numa direção tal. No caso aqui, na direção do reino de Deus. E quando diz que os gentios é que procuram, procuram e buscar, é a mesma palavra do verso 32 e o verso 33. Então é eles que buscam. Eu quero melhorar de vida, você quer ter mais condições, tudo faz parte da vida, irmãos. Mas, se você não chegou até onde gostaria, não deixe a ansiedade tomar conta do teu coração. Não deixe a preocupação te matar. Porque preocupação mata. Você sabia? Jesus disse ali que você não vai acrescentar meio metro na sua vida. Se você for ansioso. Mas nós sabemos que nós podemos encurtar a nossa vida. Acrescentar não, mas encurtar nós podemos. Por causa da ansiedade. Busca, procura as coisas de Deus. Comece o seu dia com Deus. Esse livro, irmãos, é uma ferramenta para te ajudar. É como que um mapa diário para você saber por onde ir, buscando Deus. Tire tempo com Deus. Seja de manhã, seja ao meio-dia, seja à noite. Você e Deus, você sabe qual o seu melhor horário para estar a sós com Deus. Mas você precisa disso. Senão a gente começa o dia e depois de começar o dia, não sei se é com você, mas meu dia começa e não para mais. Termina às 11 da noite meu dia, normalmente. Então eu tenho que começar logo. Acho que o seu também é assim, não é? Depois parece que a máquina começou a andar, não para mais. E é preocupação e é problema que temos que resolver, problemas de todos os tipos, uns conosco, uns com os outros. Para você vencer a ansiedade, para vencer preocupação, nada mais saber que Deus cuida de pássaros, Deus cuida de flores, Deus cuida de nós, e aí vem uma tarefa: busque, procure, se esforce. Eu fiz uma introdução no livrinho, aí na página inicial, em que eu digo: ninguém cresce por acaso. Ninguém cresce espiritualmente ao natural. Não, nós crescemos procurando pelo Senhor. Nos alimentando, buscando a face do Senhor a cada dia. Vamos por aí, irmãos, vamos por aí. O ano está encerrando. Eu diria, o ano encerrando ou começando é só uma página no calendário. Né? Faça dessa busca diária o fortalecimento da sua fé. O foco não tem que estar em comida, bebida, vestes, mas o foco está no reino de Deus. Sabe que o Senhor vai te dar vestes? Estou vendo vocês aí tudo bem arrumadinho, tênis, sapatos bons, camisas boas. Eu e minha esposa combinamos uma coisa na nossa casa. Se alguma roupa nós não usarmos um ano, nós temos que dar. Porque quem não usa um ano não precisa. O que você acha? É uma boa medida essa? Se você tem um sapato, você é homem, você é mulher, tem um tênis, tem um vestido, tem uma camisa. Se você não usa um ano, por favor, abençoa alguém. Mas pastor, está novinha. Se você não usou, você não precisa. Tem demais. Vai dando, vai abençoando. Ah, e não dá lixo para ninguém, tá? Ah, aquela camisa velha está quase rasgando. Por favor, nunca faça isso. Isso é uma maldade, tá? É ou não é? Faça um bem para os outros. Aquelas pessoas que às vezes, eu já vi isso. Graças a Deus não tem acontecido mais. Lá um móvel está todo cheio de cupim, não sabe mais, está um problemão em casa. Onde é que vamos levar? Ah, leva para a igreja, para assistência social. O que é isso? É pecado. Dá um negócio bichado, isso é pecado. É ou não é, irmãos? Vai dar para quem? Vai dar para o irmãozinho pobre? A casa dele já tem as suas dificuldades, vai infestar de cupim ainda. Tu está dando uma bênção ou uma maldição? Uma maldição. Móvel com cupim, a gente toca fogo. É ou não é? Incendeia aquele negócio. Quer abençoar alguém? Vai lá na loja e compra um novo e dá para o irmãozinho. Ou às vezes até num brick, tem coisa boa no brick. Ou como é que chama? O brechó. Né? Tem coisa boa. Abençoa, irmãos. Mas pastor, e aí eu vou ficar preocupado? Irmãos, a maioria das nossas preocupações, escuta o que eu estou te dizendo, a maioria das tuas preocupações, elas não têm razão de ser. Pensa um pouquinho. Estou preocupado com o ano que vem. Sabe o que Jesus disse? Cada dia tem seus problemas. Neste caso, cuide de hoje. Cuide de amanhã. Não surgem problemas novos cada dia? Jesus diz, cada dia tem o seu próprio mal. Não fica querendo, ah, e agora o que vai ser em agosto de 2021? Ah, para, irmão, aí não dá. Não dá mesmo, né? 2021? 2021 eu estou quase aposentado, me aposento em 2023. Olha aí, ó, viu? Estou sabendo até a época da minha aposentadoria. Mas eu não vou me aposentar nunca. que eu quero trabalhar. Eu disse, Deus, eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Ainda que tenham lá pelo INSS aposentado, mas eu quero continuar. Não é assim, irmão? Vocês que são crentes, testemunhando, levando Jesus para os outros, assim mais. Porque já pensou, se você que foi um homem ou mulher, trabalhou sempre, você parou, você vai morrer logo. Aí começa a ficar chato. Tem tempo para pensar bobagem? Não tem? Ansiedade começa a tomar conta do teu coração. Aí come, come, come, fica, morre de tanto comer. A ansiedade, a gente come demais quando está ansioso, não come? Vocês não são assim? A maioria das pessoas são assim. Estão ansiosas, comem demais. É, vocês estão rindo de vocês mesmos, né? Ou de mim. Ou de nós todos. É assim, irmão, não ande ansioso. Mas, pastor, eu não consigo vencer. A receita é: olhe os pássaros, olhe as flores. Sobretudo, busque o Senhor. Você vai vencer a ansiedade. Um homem me disse esta semana, disse para nós dois: eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para levantar, eu tomo remédio para caminhar. O que, que é isso? Não é um excesso de ansiedade? Eu tomo remédio para ficar de pé, eu tomo... Irmãos, às vezes uma pessoa precisa. Uma grande crise se instalou, pode ser que a pessoa precise de uma ajuda medicamentosa por um período. Nós não somos contra medicamentos. Mas alguém dizer que vive dependente a vida inteira, nós temos que olhar algo mais profundo. Temos que olhar algo mais profundo. Entendem isso, irmãos? Busque a Deus. Busque. Você vai ver que vem uma paz tão grande. O versículo inicial dizia, né? Me ajuda. O Senhor conserva em perfeita paz aqueles que têm um propósito firme. O propósito firme é: eu vou buscar o reino de Deus, vou colocar Deus em primeiro lugar da minha vida. Mantenha esse propósito. E você vai ser conservado em perfeita paz. Amém, irmãos? Vamos fechando um ano, vamos começando o outro, mas assim, certo? Jesus falou nesse texto bíblico 3 vezes, não vos inquieteis. É porque esse negócio é forte mesmo, né? Se um filho, você mãe, você pai, percebe que o filho está muito preocupado, de repente vai fazer um vestibular, ou trocar de profissão, ou de emprego, e você diz para o filho: filho, não te preocupa. A mãe está aqui, te dá o suporte que tu precisa, o pai está aqui, te dá o suporte que tu precisa. Mas tu percebe que aquele filho está ansioso, ansioso. Dali um pouco você diz: filho, vai lá, faz o que tem que ser feito. Nós estamos por trás de ti, para dar uma segurança para o filho. Mas você percebe que o filho ainda está super instável nas emoções dele. E você diz de novo: filho, nós estamos aqui atrás de ti. Por que que você acha que Jesus falou 3 vezes, não vos inquieteis? Porque os apóstolos estavam muito inquietos. Um dia Jesus foi na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Eram amigos do Senhor. Toda vez que Jesus ia para Jerusalém, ele se hospedava em Betânia, que era uma cidadezinha a 2 quilômetros de Jerusalém, do ladinho de Jerusalém. Essa família hospedava o Senhor. E aí a Maria tinha uma inclinação mais forte para as coisas do Senhor. E ela se sentou lá e ficou ouvindo. Que coisa boa ouvir Jesus. E a Marta estava inquieta, corria de um lado, varria, arrumava. Afinal, Jesus era uma visita super especial. Queria tratar muito bem o Senhor. Mas o coração dela estava inquieto. Será que está tudo limpo? Será que cozinhei bem? Será que tudo? Será que o quarto em que o Senhor vai ficar está bem arrumado? E o Senhor disse: Marta, Marta, por que que tu está tão inquieta? Nesse momento, só uma coisa importante. Senta aqui. A palavra que a Bíblia usa para não inquietar-se aqui em Mateus é a mesma que usa lá em Lucas, onde aparece essa história de Marta. não vos inquieteis. Descansa. Descansa. Você pode ter chegado aqui com muitos medos. Medo de como vai terminar esse ano. Pode ser que não está legal mesmo. Mas eu estou te convidando a descansar no Senhor. Pode ser que você vai começar um novo ano cheio de problemas. Mas ainda assim eu estou te convidando, como o Senhor disse. Deixa eu cuidar de ti. Sabe o que eu digo quando os noivos chegam aqui, entra o noivo, ele está nervoso nos casamentos. Aí vem a noiva e os dois sobem até o terceiro degrau, aí nós colocamos uma escada aqui. Quando os dois chegam aqui, muitas vezes eu percebo, eles estão suando de nervosos, as mãos deles estão molhadas. Normal, né? Normal para quem está naquele clima todo, todo mundo olhando, os olhos estão neles. Aí quando eles chegam aqui, a música está terminando, o último hino ali que, da entrada da noiva. Eu pergunto assim para eles, baixinho, né? Tiro o microfone para o lado. Tudo bem? Eles dizem, eles sempre dizem que está tudo bem. Mas às vezes eu percebo que tá tudo bom, mas é difícil esse momento. E aí eu digo uma coisa para eles, para tranquilizar eles. Daqui para frente, deixa comigo. Eu acho que Jesus estava dizendo isso para os apóstolos. Vocês estão me seguindo, vocês são meus discípulos. Daqui para frente, deixa comigo. Comida, bebida, vestes, deixa comigo. Apenas façam uma coisa. Busquem o reino de Deus. Coloquem o reino de Deus em primeiro lugar. O mais, deixa comigo. Você não faz isso com seus filhos às vezes? O filho vai começar um trabalho novo, uma empreitada, uma coisa. Filho, pode ir. Deixa comigo. Ah, o filho vai lá no emprego e o emprego pode dar certo e pode não dar certo. Mas o filho tem certeza que ele tem cama, que ele tem comida, que ele tem uma família que o ama, que ele não está desamparado. Isso não dá tranquilidade para ele? Então o pai está dizendo, filho, vai, deixa comigo. A mãe está dizendo, filho, vai, deixa comigo. É isso que Jesus está dizendo. Discípulos, deixe comigo, confie. Vamos por esse caminho? Deixa comigo. É o Senhor que está dizendo hoje. Se pudéssemos colocar um título nessa pregação, era o Senhor dizendo a nós, filho, filha, o ano novo, deixa comigo. Amém? Que coisa boa, né? Confiar no Senhor é muito bom. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Eu podia te pedir para colocar situações que te inquietam na presença de Deus, mas eu não vou pedir isso. Sabe o que eu vou pedir? Para você orar. Deus, me ajuda a te buscar, a te procurar, de tal forma que o meu coração encontre paz. Porque onde tem paz, a inquietação sumiu. Quer orar assim? Pode falar com Deus. Não é orar para o problema sumir. Porque quando você tem paz, sabendo que você, junto com o Senhor, serão vitoriosos. Eu te peço, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta o nosso desejo por procurar por ti, Senhor, por te colocar como a prioridade máxima da nossa vida, seja fechando este ano, seja iniciando o próximo, ajuda-nos, ó Deus, saber que tudo está sob o teu controle. Se alguém está se convertendo recentemente, de repente está percebendo que existem sim, às vezes perseguições do diabo, às vezes existem pressões da sociedade ou até da família contra a nossa fé. Mas o Senhor está dizendo, confie em mim. Alguns de nós, foi orado no início, este ano que se passou, tivemos perdas. Mas eu te peço, Senhor, que ninguém desanime na fé e nem na procura pela paz que excede ao entendimento. Paz que vem do Senhor. Obrigado, Senhor. Que venha o que vier. Claro que nós gostamos que sempre nos venham coisas boas. Mas por vezes também nos vêm coisas difíceis. Como o Senhor disse, cada dia tem o seu próprio mal. Mas seja o dia mau, seja o dia bom. Ajuda-nos mesmo, Senhor, a não depender das circunstâncias, mas estar intimamente vinculado a Ti. E o nosso coração terá confiança e paz, seja para atravessar jardins ou desertos, teremos paz. Oramos, ó Deus, e Te agradecemos pelo privilégio de Te conhecer, de não deixar nosso coração ser varrido pelos ventos, mas temos um firme alicerce, uma rocha eterna, na qual estamos firmados. Obrigado, Senhor. Que todos aqui, Pai, confiem na providência do Senhor. Ainda que não enxergamos, ainda que não sabemos uma manhã, como Moisés e o povo todo de Israel não sabia onde ficava Canaã, mas se deixaram guiar pela luz da Tua presença naquela coluna de fogo. Nos leva, Senhor, adiante. Eu não estou firmado nas minhas capacidades. Eu sei que ninguém aqui pode estar firmado nisso. Nós não estamos firmados no salário que ganhamos, nem na conta bancária. Nós estamos firmados em Ti. Nós não estamos fiados também num amigo, numa amiga. Estamos fiados em Ti. Ainda que alguém hoje aqui tenha saúde perfeita, Senhor, nós não sabemos o amanhã. Por isso dependemos também na saúde de Ti, Senhor. Obrigado. O Senhor cuida de pássaros, dos mais simples, até dos pássaros desprezados por nós. Das flores mais simples. Não cuidará de nós? Sim. Obrigado, Senhor. Assim, Senhor, nós continuamos adiante. Como dizia Davi, em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu estás comigo, Senhor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque Tu estás comigo, Senhor. Obrigado. Oramos e Te bendizemos. Que segurança nós temos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém, Pai. Amém. Amém. Há uns anos atrás eu li num livro uma frase que me ajuda muito em momentos de lutas e crises. Uma frase bem pequena que dizia assim: o Senhor nunca se atrasa. Deus não vai chegar tarde. Tu confia nisso? Agora, no livro não dizia, e eu vou acrescentar a esta frase: assim como o Senhor nunca se atrasa, o Senhor também nunca se adianta. Ele não vai chegar antes da hora. Porque muitas e muitas vezes Ele está treinando o nosso coração, treinando nossa fé, treinando nossas convicções. O Senhor não se atrasa, Ele não se adianta, mas Ele segue o relógio dEle. Uma coisa eu tenho certeza: Ele sempre entra em cena na hora certa. Confie, confie. É muito bom confiar em Deus, viu, meus irmãos? É muito bom.